programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science, hoje quinta-feira, dia 6 de junho de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. Quem viu o vídeo de ontem ou ouviu o programa de ontem, já emendando aí falando de lixo. Oh. Desperdício de alimento chega a R$1.000 por família por ano, diz Embrapa. Coma o seu prato inteiro, não deixe a comida para trás, por favor. Ou não, que tem umas ideias muito legais que eu vou falar ao longo do programa. Enfia no cu. É, esse é uma. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News gastronômico anti-desperdício. Desperdício. Science. Olha só. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Desperdício de alimento de uma família brasileira composta por 3 pessoas em um ano pode ultrapassar R$1.000. Ai. Valor superior ao salário mínimo nacional. Resumindo, você está gastando R$1.000 fazendo merda. Exatamente. Os dados são de estudo liderado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que ouviu 1.764 famílias em todo o país em parceria com a Fundação Getúlio Vargas em 2018. A pesquisa mostra que cada família desperdiça em média 128 quilos de alimento por ano. Caralho. Olha, eu vou ser sincero com vocês, é pouco, tá? Porque comparado com alguns outros países... Não, o Brasil... Tem país que é foda. Não tá batendo nenhum recorde. Sim, não tá batendo nenhum recorde, né? É, mas não é bom, não. Mas qualquer desperdício é desperdício. Exatamente. Como o Bernardo já tinha comentado comigo em off, né? Você tá jogando dinheiro fora. Isso impacta mais do que você estar jogando alimento fora. Pois é, tipo, não é nem questão de ser cuzão por estar desperdiçando em si. Vocês estão jogando seu dinheiro no lixo à toa. Pô, R$1.000 dá pra comprar bastante coisa. What? Dá pra comprar bastante comida. Dá pra comprar mais comida, tá ligado? Você desperdiça mais porque você comprou mais. Por pessoa, o desperdício de comida em casa atinge 41 quilos por ano, o equivalente a R$323. Os cálculos foram realizados pelo analista Gustavo Porpino, um dos líderes do levantamento com base nos valores do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, de São Paulo, em abril de 2019. A análise levou apenas em conta o... A análise levou apenas em conta o universo familiar, sem considerar perdas em restaurantes, empresas, hotéis e escolas. Pô, então tá... Nossa, maior. Vai ficar... Meu Deus, isso é muito... É um corte muito pequeno do todo. É... Os 1.000 perdidos ao ano representam apenas o gasto com as compras dos alimentos mais desperdiçados. Se levarmos em conta o custo do preparo, que inclui gás de cozinha, óleo, água e outros recursos, o montante será ainda mais impactante, principalmente água, né? Porque o Brasil tem uma cultura de desperdício de água absurda. É. Mas ok. Os produtos mais perdidos são arroz, 28 quilos, carne com 25,76 quilos. Carne é caro, galera. Feijão. Vocês estão fazendo jogando carne de lixo. Pois é, inclusive eu não sei como é que joga fora, cara. Também só, não. Sei lá, deixou estragar. Joga no... Feijão com 20,60 quilos e o frango com 19,32 quilos, que é separado da carne, né? Que é a carne bovina, eu acho. Não sei porque essa divisão é estranha. Ok. Embrapa, cara. O leite completa a lista dos principais alimentos jogados fora com 5,15 litros anuais. Ó, cara. Que paia, viu? Eu nunca joguei um litro fora, porque sempre tipo, é um litro de uma vez, assim. Aí sim. Na avaliação do pesquisador, chama a atenção o fato de a renda não explicar totalmente a diferença entre as famílias que desperdiçam mais ou menos. Então, você pode ter que famílias que com menor salário gastariam menos e famílias com maior salário gastariam mais, mas não necessariamente é isso. É, tipo, você vai no restaurante e você olha pra um lado, você tem os pratos lisinhos, não tem nenhuma camada de sujeira. Aí você olha pro outro, a galera basicamente não comeu e só foi embora. Né? Sim, mas é porque nesse caso aqui, por exemplo, você pode ter... Eu falo que as pessoas estão pensando assim, ah não, mas a família que ganha menos, ela não vai desperdiçar tanto. Não necessariamente, na verdade ela pode desperdiçar tanto quanto uma família que gasta mais, porque aqui é mais relacionado ao consumo de alimento. E o consumo de alimento costuma ser equivalente, né? Porque são pessoas normais. É. Saca? Então... O estudo, que integra o Programa de Cooperação Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil, identificou altos níveis de desperdício, mesmo em famílias de classe média baixa. A diferença recai, isso sim, sobre o que é jogado fora, como hortaliças e frutas, que são mais consumidas nas famílias mais ricas. Mas em termos de volume, a renda e a idade não se aplicam e não explicam. Tá vendo? Uhum. Então, assim, Porpino afirma que alguns hábitos esclarecem esse elevado desperdício próximo ao de nações mais ricas. A compra mensal é um deles, assim como o hábito da fartura. O costume de fazer uma grande compra depois de receber o salário e encher as despensas faz com que famílias preparem porções muito grandes e não aproveitem as sobras. Esses fatores comportamentais estão associados à valorização da abundância, da preferência por uma comida fresquinha e até para haver certo preconceito com sobras de refeição e comida dormida, entre aspas, grandes aqui. Eu sempre segundo como. Especialista... Eu também, foda-se. Segundo especialistas, planejar melhor as compras e refeições, adquirir alimentos em excesso e reaproveitar sobras é fundamental para reduzir a quantidade de lixo jogado fora. A cultura do melhor sobrar que faltar também deveria ser mudada. Avalia Gustavo Porpino, que ressalta que as famílias brasileiras percebem que o desperdício causa impacto no orçamento, mas a força da cultura é tanta que o hábito de desperdiçar permanece. E como se trata de uma média, não significa que todos os brasileiros jogam fora estes volumes. A pesquisa mostra que há tantas famílias que desperdiçam pouco, quanto outras que desperdiçam muita comida. E os fatores comportamentais explicam a variação. Bom, vamos agora falar na parte de educação. E, sobre rapaz. Educação, ele sugere que ações educacionais e de comunicação, realizadas por parcerias público-privadas, para levar a conscientização... Isso foi proposta de intervenção do Enem. Olha aí. Perfeito. Recentemente, a Embrapa renovou o memorando de entendimento com a WWF Brasil, para dar continuidade à iniciativa Sem Desperdício, que inclui ações de comunicação para mudança comportamental. As estratégias para redução do desperdício podem ser direcionadas ainda para gerar novas oportunidades de negócio e incrementar a disponibilidade de alimentos saudáveis. O Brasil, por exemplo, produz muitas frutas e hortaliças, mas, paradoxalmente, o consumo per capita é bem abaixo dos valores recomendados pela OMS. E as perdas e desperdícios são muito elevadas. Segundo Gustavo Porpino, mudar esse quadro demanda ações em diferentes elos da cadeia produtiva. Ele diz que vê no Brasil tecnologias disponíveis e uma geração jovem empreendedora antenada com inovações sociais. Se houver vontade política, podemos avançar consideravelmente, ele estima. Eu quero destacar um ponto aqui sobre a questão dos alimentos, o reaproveitamento. Estava vendo sobre o reaproveitamento de alimento, por exemplo, em restaurante. Pode ser feito em escola, na empresa, no hospital, que é as sobras, você recicla elas fazendo gás e adubo, né? No caso, compostagem. Enquanto elas estão decompondo, as bactérias geram gases. E esses gases, eles são inflamáveis. Se você acumula eles, você consegue gerar gases para cozinhar. Eu já vi, inclusive... E eu vi um restaurante fazendo isso. Eu vi, inclusive, uma família pobre... No sertão, que tipo, pegava o excremento dos animais para fazer o gás de cozinha da casa. Pois é, então, não necessariamente você, tipo, como é que eu vou explicar? Você vai deixar de... Você tá produzindo aquele alimento, mas não necessariamente você é obrigado a consumir as sobras, por exemplo. Talvez você tenha um destino adequado para aquilo, saca? Uhum. Porque às vezes parece muito, realmente, muito merda, né? As pessoas falam, não, mas você tem que comer as sobras de não sei o quê, ou... comer tudo e não é da conta das pessoas, saca? O seu gosto, né? Mas você tem não, essas opções. É da minha conta que você tá fazendo. Essa dica é melhor pra, tipo, pra desperdício em restaurante. Sim, também, mas eu falo que, tipo, se você tem algum lugar que você consegue fazer esse descarte, por exemplo, uma empresa especializada nisso, já é uma grande solução pros problemas. O ideal seria que as pessoas parassem de fazer merda. Seria o ideal, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, e também não vai pegar muito fácil essa ideia de, tipo, reaproveitar ali mesmo, tá ligado? Então, assim, eu acho que a empresa que conseguir fazer essa coleta de lixo orgânico e gerar uma receita foda com isso, é essa empresa. E pagar as pessoas, inclusive, eu acho que essa empresa vai bombar, né, cara? Mano, se essa empresa gigante. As pessoas nem... As pessoas não conseguem nem comer tudo que tá no prato, elas vão fazer coletagem de lixo agora. Não é, cara, nem isso que eu tô falando. Eu tô falando, tipo, sei lá. Tá. A pessoa fez uma comida e tal, depois ela não come. Ela tem, sei lá, nojo, sei lá, ela tem receio de comer comida que ficou guardada, coisa assim, saca? Ou deixou passar a fruta que tava na geladeira e ela lembrou, putz, deixei o negócio na geladeira. Ela tem um lugar de destino pra aquilo. Mas eu duvido que as pessoas vão mandar pro lugar de destino. Eu não sei ainda, mas talvez se elas forem pagas pra isso, elas receberem uma quantia, talvez elas façam. Então, só que, tipo, seria uma quantia muito irrisória pra valer a pena. Seria uma quantia irrisória, né? Mas, tipo, pela quantidade, sei lá, se você tirasse uns 100 reais por ano, já é alguma coisa, né? Eu acho que valeria a pena, tipo, o governo fazer a parceria com essa empresa e tentar fazer as pessoas, pelo menos, diferenciarem orgânico de não orgânico. O governo cuida do não orgânico e passa o orgânico pra empresa. Aí eu já acho coisas de países mais avançados. Mas assim, se elas tivessem um lugar que elas pudessem pensar em jogar pra tirar um troco, já é o suficiente. Mas o troco seria muito pequeno pra valer a pena o trabalho. Ah, cara, qualquer troco é um troco. Bom, segundo na América Latina, segundo os dados da ONU, a América Latina desperdiça em média 127 milhões de toneladas de alimento a cada ano. Em valores, seria cerca de 97 bilhões de dólares. A entidade elencou como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável a redução pela metade do desperdício de alimento até 2030. Para o Pupino, os números mostram contradição e uma oportunidade de aliar o combate ao desperdício com o fortalecimento da segurança alimentar no Brasil. Temos características de países ricos no fim da cadeia, com elevado desperdício de alimentos, características de países em desenvolvimento no início e com perda na produção e transporte. Tem isso também, porque grande parte do alimento, meu amigo, nem sai do, tipo, fala do Ceasa, tá ligado? Por isso que eu tô falando. Vai embora, só. Quando ele fala que tá só na... Quando ele calcula só da família, isso é uma fração pequeniníssima do valor real de desperdício. Sim, é verdade. Quem desperdiça mais é o setor de serviços, os restaurantes, e o setor produtor. Exatamente. Se não me engano, é um terço dos alimentos só que vira comida real, tá ligado? É. E não só você tem a perda no transporte, como tem os que nem são enviados. Tipo, esse aqui tá muito feio e ninguém vai comprar, então fica. É, exatamente. E aí você imagina se tivesse uma cadeia pra, por exemplo, transformar todo esse alimento em, como é que eu vou dizer, em energia, né? Como é o caso do gás, né? Do fogo em si. Já é uma parada muito foda. Você já resolve uma parte do problema se você tivesse um destino adequado. Porque não existe esse destino. No Brasil, o destino é o lixão, né? Nem o aterro sanitário. Quando é aterro sanitário, ainda é legal, né? É, se for aterro, já tá no lucro. É, ainda tá no lucro, porque nem isso. Bom, temos uma grande oportunidade de pegar toda essa abundância do que se perde e direcionar para a rede de enfrentamento à fome, como banco de alimento, que é uma ideia legal também. Além de aprovar as leis que incentivam a doação de alimentos por parte do varejo. Aí você pode. Isso é legal também, que você pode, por exemplo, fazer um desconto no imposto de renda, por exemplo. Quanto de alimento tal varejão doou e você desconta no imposto de renda, tá ligado? Você incentiva os negócios com corte nos impostos. Isso aí. Bom, e é isso. Tamo aí, nesse mundo de desperdício maluco. A guerra do lixo só aumenta. Só aumenta, é. A guerra do lixo está na sua casa. Você é um combatente na guerra do lixo. Isso aí, a gente depende de você combatendo, soldado. Então, nós vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo programa. Falou e não desperdice comida, por favor. Falou! Isso aí. Mantenha a geladeira sempre com o que você vai consumir. Exatamente. Até porque você está gastando dinheiro à toa, seu retardado.